tá de Capinã, de Macalé, de Jorge Amado, de Caymmi, ei, Dorival. Saudade de Caribé, da menininha do Gantuá. Saudade de Olga de Alaqueto. Saudade da Bahia, tá sabendo? Saudade do farol da Barra, da Pituba, de Amaralina, da Ladeira da Preguiça, saudade de Bel, do Pelourinho, do Mercado Modelo, saudade do Vitória, do Galícia, do Bahia, saudade de Baiaco, da Conceição da Praia, saudade de mim, do Senhor do Bonfim.